cantoria. Eu sou mesmo mais respeitado. Eu tenho um carro de boi, levo as coisas no mercado. No rancho não falta nada, um dinheirinho guardado. Ganhei com minha viola e os produtos do roçado. Eu vivo com a natureza e creio em Deus no espaço. Dificuldade na vida há muito tempo não passo. Estou sempre trabalhando com o meu punho de aço. A viola encomendo, o carro eu mesmo faço. A coisa que eu mais gosto, viola bem afinada, um carro de boi cantando, puxando carga pesada. O meu cavalo crioulo, uma vaca na invernada, mulher e quatro filhos, enfeita minha morada. A viola é carro de boi, eu fei meu filho estudar. Dois se formaram, doutor, morando na capital. A Rita e a Mariazinha, professora do arraial, cresceram ouvindo a viola e o carro de boi cantar. Eu sou caboclo da roça, fartura eu tenho bastante. A cabocla na paioça me alegra todos instantes. Pedaço de terra boa, sou devoto confiante. Só peço a Deus que me ajude, toca a vidinha pra diante.